Júnior! Me conhecesse que podia fazer o que quisesse da minha vida. Foram muitos anos de vivência, muitos palcos. Chegou fria na cabeça, muitos goles a mais. Alguns passos para trás, não foi nascer. Eu aprendi o bastante pra poder sorrir. Pois ainda estou aqui, tentando conquistar o meu espaço. Com muita pouca condição, mas a cabeça não abaixo. De alipão, meu irmão, já rola drão. E o que eu tenho de bom é do melhor. Sou o que sou, sou porque sou. Onde estou e o que quero. Sei com quem devo estar e o que deve me esperar. Vivo grande em medo do perigo. Esqueci está vagabundo, parte sábio, favelado. Sem ser julgado, passei por isso. Da vida sei o que eu espero um dia. Deixa estar aqui, que eu sigo em frente. Deixa estar aqui, que eu sigo em frente. Deixa estar aqui, que eu sigo em frente. Deixa estar aqui, que eu sigo em frente. Quer falar, já falou, vou falar, já falei. Quer falar com o pai, vem, fala agora. Pai, vem, quer ir embora. Quando eu disse que podia fazer o que quisesse da minha vida. Foram muitos anos de vivência, muitos passos. Tenho fria na cabeça, muitos goles a mais. Alguns passos para trás, só pra ganhar cena. Eu aprendi o bastante pra poder sorrir. Pois ainda estou aqui, tentando conquistar o meu espaço. Com muita pouca condição, mas a cabeça não abate. Ele prova, meu irmão, já rola drão. E o que eu tenho de bom é do melhor. Sou o que sou, sempre o que sou. Onde estou e o que quero. Sei com quem devo estar e o que deve me esperar. Tive grande medo do perigo. Esquetista, vagabundo, parceiro, favelado. Muitas vezes culpado, sem se julgar. Passei por isso, na vida sei o que eu espero. Yeah! Deixa estar aqui, que eu sigo em frente. Deixa estar aqui, que eu sigo em frente. Deixa estar aqui, que eu sigo em frente. Deixa estar aqui, que eu sigo em frente. Deixa